Novos ares de um dia que a brisa leve se sopra, alvorecer harmoniza e deste ponto renova. O ciclo recomeça, o movimento pelas ruas. Acordo cedo e as caminhadas continuam, continuam. E nessa luta não tem preto, não tem branco. Sentimento é um só e cada um leva seu fardo. Pesado ou leve, daquilo que procede. Paciência ou tensão a submeter-se ao teste. Nada me inspira sobre o véu de descrença que me alivia sobre o dia. Nessa sina contabiliza a poesia sensitiva. Primeira da estrofe entre notas musicais. Sublime paisagem dentre tantos carnavais. Só me resta esperar pela paisagem da rotina e que uma nova aurora traga paz na correria. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu. Mais uma vez. São 6 da manhã, o sol ainda tá nascendo. Eu pego minha touca de lã. A rotina é indesejada nesse caminho que traço, porém trago renovação a cada passo dado. Sigo forte, firme, avante. Busco mudança quando o sol cruza o horizonte. Não vamos nos abater pelas necessidades. Um novo amanhã nunca está só de passagem. Guiar-se por instinto como animal sem dono. Entre ruas, avenidas, começa tudo de novo. Trilhar o crescimento, o esforço que nos move. Cada fase arquitetando, interagindo com a metrópole, relógios que regulam o passo cronometrado, mas trabalha em menos tempo, em processo alienado. Só de pensar, só rezo pra tudo acabar, à espera de um dia que amanhã virá. Vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia.